ajudar. Implora que um filho teu, que da vida ruim se arrependeu, pedindo forças pra lutar. Ó Deus, ó Deus, vem me ajudar. Gera decadência com graves consequências. Conturba a mente, a fé e a força da gente. São vários olhos vendo mundos diferentes. Nessa Babel onde ninguém se entende, não se compreende. Saliva, veneno de serpente, correndo na veia, se espalha doença. Por minhas fraquezas eu peço clemência. Clemência, clemência, clemência, clemência, clemência. Ó Senhor, te peço clemência, sou um pecador. Tu és referência pra livrar da dor. Arranca de mim todo o mal que restou. Arranca também toda a seta do mal, deixa só a do bem. Livrai-me do tropeço que na frente vem. Não posso cair, não desejo a ninguém viver sem clemência. Ó Deus, vem me ajudar. Implora que um filho teu, que da vida ruim se arrependeu, pedindo forças pra lutar. Ó Deus, ó Deus, vem me ajudar. Orgulho, soberba e assim vários pecados. Me sinto condenado, aí lembro de tudo. Crime, tretas, drogas, vida de vagabundo. Aí fico confuso, vergonha do passado. Mas o Senhor que justifica todos os meus pecados. Um dia condenado, mas hoje absolvido, porque meu advogado se chama Jesus Cristo. Clemência, clemência, clemência, clemência, clemência. Ó Deus, vem me ajudar. Implora que um filho teu, que da vida ruim se arrependeu, pedindo forças pra lutar. Ó Deus, ó Deus, vem me ajudar. Clemência, clemência, clemência.